Nesta apresentação enquadrada no evento Inner City, realizado em 17 de abril de 2009, Joana Nascimento, artista plástica, reflete sobre o que se pode fazer para despoletar novos usos para a cidade e como passar dos discursos para a prática. Como estava a dizer, a cidade é feita muito mais do que é muito mais do que património construído. E a cidade do Porto tem-nos mostrado isso muitas vezes e de várias maneiras. No entanto, todas as intervenções que têm sido feitas na cidade, elas mostram alguma falta de atenção neste património que não é construído e que de alguma maneira consegue... Que remete para o imaginário social da cidade e que é um património mais relacional do que construído. De facto, esse património ocupa espaço, pode ser invisível, mas ele ocupa espaço e é algo que pode ser trabalhado também nos projetos de intervenção. Nós temos ouvido já desde algum tempo a ideia das vantagens do trabalho multidisciplinar e interdisciplinar. No entanto, parece-nos que isso tem que passar do discurso para a prática. O grupo Lugares Efêmeros é exatamente isso. É um conjunto de pessoas que estão interessadas no espaço público, estão interessadas na cidade e que pretendem fazendo cruzamento de visões de diferentes áreas disciplinares. Porque o espaço público precisa de uma atenção diferente daquela que tem tido até agora. Qual é que pode ser o contributo neste âmbito da arte? Em primeiro lugar, mesmo, é contrariar a ideia de embelezamento de praças, embelezamento de artérias principais. Portanto, ela deve passar... Podemos pedir aos artistas muito mais do que isso. Acho que eles são capazes de fazer muito mais do que isso. De uma maneira diferente que outras áreas podem fazer, podem levantar problemas conceptuais, ou menos conceptuais, e tem uma vantagem de não necessitar de responder operativamente como noutras disciplinas o têm que fazer. E isso pode ser uma vantagem a nível crítico para um projeto, por exemplo. Estou a falar, por exemplo, da possibilidade de estabelecer práticas colaborativas nesta reformulação da cidade, práticas até de participação que possam envolver toda a gente e que não passem por projetos pensados numa área, implementados noutra e que chocam muitas vezes estes dois, colocando em discussão estes dois patrimónios de que falo, o construído e o social, ou o construído e o imaginário de uma cidade. Portanto, esta possibilidade pode também ser feita através de práticas artísticas. Penso que há na cidade do Porto, inclusivamente, uma necessidade de reinventar o quotidiano de uma maneira geral. Tornar os espaços que vão ser pensados, até inclusivamente no workshop que se seguirá, de uma maneira atenta e que permite pensar de uma outra forma tudo aquilo que nos possa passar despercebido no quotidiano, na banalidade. Portanto, interessa-nos também a possibilidade de tornar o espaço público um local especial onde que se permita, e isto é importante, isto não é algo que se vai poder passar num postal, por exemplo, um postal da cidade. É uma coisa que se pretende que seja que se faça ao nível da experiência. Da experiência que se tem na cidade. Como é que podemos, de alguma maneira, despoletar novos usos da cidade, por exemplo? Penso que, não queria adiantar-me muito, porque há de facto pessoas muito interessantes que vêm aqui falar esta tarde, e portanto deixei só um cheirinho daquilo que poderá ser feito. Que poderá ser o resultado deste encontro aqui. Muito obrigada.